mototáxi, ok, mas ficar só atento ao bonde da Gol, que já iniciou o pushback em 05 e está na entrada do pátio 3. Positivo, observando após a batalha do tempo, a gente passa. São 3859, pronto para a cópia? Afirmativo, senhor, prossiga. Cidade Salvador, Curitiba, Biopisulo 2-1, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa, onde Interceptor ouvia, após prossegue conforme a rota. Decola pistão na zero com primeira curva direita. Transponder 5467 e o controle Salvador 120.8. Copiado, Curitiba aprovado com bom plano 360, decolador no zero, curva direita. Saída Arbor Elefa, intercepta Pedulu 2-1 e sai com bom plano. 5467 transponder, controle 208, dando 3859. Elas corrigindo, após interceptar Pedulu 2-1, autorizado conforme a rota, ok? Afirmativo, senhor, paciente. Obrigado. Correto, Champão, 3859. Semana para montar no Finger 11. Direto chama agora Recife, as frequências 12.085, alternativa 12545 e coordena diretamente com o centro Recife. 1-1, VLS, separa 2.000 pés, altímetro 1.021.021, a curva estabilizada no curso do localizador. A intensidade foi 2 na transição, senhor, mas entendeu após pelo da autorizado ILS para reportar a estadia estabilizada, né, 3.1? Afirmo, descendo para 2.000, ajustado 1.021 a partir de agora, 3.1. Ah, melhor, agora, senhor, descendo para 2.000, ajustado 1.021, o 6.3.9. O 1.072 reduza para 1.909, só no 0.72. 1.090, 0.72. Ah, devido à formação que nós estamos dando bem, a gente vai manter o 210 e depois reduz, ok? Ok, ciente. Eu autorizo o 6.3.9 passar a zona acima de 2.000. Firmo. No 0.72, o senhor tem condições de manter a presente prua para o sequenciamento, livre das formações? Positivo, mantém então a prua 0.35, confirmo. Confirmo. Mantém a prua 0.35, descida para 5.000, aguardando um vetor para interceptar o localizador. Positivo, 5.000, mantendo a prua 0.72. Sr. Jardiniar, e manter esse capsule no 0? Sim, mantendo no 0, como é 0? Firmando assinado 5.4.1. Não copiei o código alocado. 2.1 para pushback e acionamento, remota 1.3. Trip 5221, tem livre acionamento, pushback, coordenação que pediu só o chão para o táxi. Deixa eu chamar a mão para o táxi, o trepa. Comeu outro, cabrão. Logo, 1.0.7.17, 5.000, agora reduzido 180. Copiado, prossiga, descida para 3.000, ajustado 1.021. Nesta proa está livre interceptar o curso do localizador. 1072. Ok, para 3000 com 1021, nessa o limite é o localizador, o 1072. Controle o azul 4299, passa 1600. Ok, bem. Controle azul 4299, passando 1700. Azul 4299, contato na terra decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, após 2000, direto pro Odileda. Após 2000, direita, direita? Leda. Leda, nota, dona. Controle, eu vou 982, bom dia, informação mais. 982, bom dia, significação, desça e mantenha 050, está autorizado na chegada, Mário. 080, identificamos. Amário, 982. Gol 605, livre de decolagem, vento número 0 graus, 29. Livre de decolagem, vento número 0, 605. Estabilizada, 6309. Na 6301, complete a aproximação LS, chama agora a torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 295, bom dia. Salvador, bom dia, chama 6301. Vamos à torre de controle. Gente. Despertar uma milha de externo, vai reportar a baixada de travada. 4-5, Salvador, 4 horas e 15, dois ataques via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da pistão 0, torre 118, decimal 9, 5, ajuste no 0, 2, 1, trip 5, 2, 1. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18, 9, 5, ajuste 1, 0, 2, 1, trip. Oi, Salvador, bom dia, Gol 605, passa 2000, Nadael. Gol 605, bom dia, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 240, saída da El. Pareza 4, sobe e mantém o 240 no Dael, Gol 605. Tá bravo, prossiga em condições visuais, via litoral sul, informe através do parque Pituaçu. 350, formação Mike, ajuste no 021, prepara a PUCA, transição Caju. PUCA, era Caju, Brasil. 1895. Ok, 11895, gol 1072, gol. Pouso autorizado, 6319. Torre Salvador, gol 1072, transfere, bom dia. Bom dia, gol 1072, reporte no externo, baixado e travado. Vento no 60 graus, 99. Tomara no externo. Torre Salvador, 3522, dono, muito bom dia. Se aproximando do ponto de espera da 190, pronto, aguardando. Gente, trip, bom dia. M321, pronto para cota. Corrigindo M312, pronto para cota. Afirmativo, prossiga. Pois é, Salvador Recife, via Uruguai 58, nível de voo 350. Saída PUCA, transição Caju. Decoda 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5461. Controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Uruguai 58, conforme PUCA, transição Aracaju. Ao vivo 350, da 10, esquerda após, transponder 5461. A frequência 20.8. Qual é o tempo? Pronto, o XM3 no 2. Contra a inflação. Para aproximação. 9 de 2. 085 por mais 10 milhas. Prossiga. Uno 5, libera a direita, na Fox, fechando 1-2-1 no final da opção. Externo, bastante travado no 072. 7 no 072, aguarde pista livre. Rádio 107, prossiga em condições visuais, direto para a Feira de Santana, a 1 no 1000 pés. Informe livre da CTE, Salvador. Guardião 07. Prossiga em condições visuais, meu pé, informo livrando a CTE, o Guardião 07. Mais da Juliette, né? 319. Cruzou 140, chame agora Recife nas frequências 1251, alterna 13325. 1251, alterna? Alterna 13325. 3321. Uno 072, pouso autorizado, pista no zero. Ok, pouso autorizado, do 1072. Kitap? Já tem uma formação bem em cima de etapa. Pode ter uma prova um pouquinho maior aí. Bom, mais uma vez, bom dia. 3859 Figueiredo 11, puxa acionamento. Passagem. Corno 92. 070 também tem formação. Precisa de 050, por favor. Ok, então. Tem condição de voar na 040? 040, aceitativo. Ok, então vou ir na 040, restrito ao 050. Descendo para o 050, vou no 982. Tá 3304, no gate 4, pronto para posicionamento. Autorizado, chame para o táxi, tá 3304. Chama para o táxi, 3304. Salvador, muito bom dia, 35221, decolado na sua escuta. 35221, contato radar na decolagem, submantenha o 040, saída Arbor. O 040, saída Arbor. O Salvador, pode voar, Aviante 6729, mais correto, ajuste 1021, pronto para quatro. Pois é, Salvador Guarulhos, via Pesulu 1 no 6, nível de voo 360. Saída Tael e Leda, após Leda, direto Bridge, Deceptor Via, após autorizado conforme a rota. Decolada pistão no 0 com a primeira curva direita, transponder 5503 e o controle de Salvador 1 no 20, decimal 8. Salvador em 1 no 8, 62. Bravo. Gente, apenas confirmando na aerovia, up Zulu 1 no meio, ok? Up Zulu 1 no meio. Qual é a tinha pronto, 6729? Interlado. Informe quando visou com o campo. Gente, informará. Ah, precisa, se possível, só girar em cima da rotatória para pouso na 1 no 7. Gente. Ó, vou, Guga. Precisar por ver a esquerda agora, tem condições. Eu vou precisar que o Gol 92 mantenha ainda o rumo 040, tendo como limite localizador. Tem como descer até 2 mil pés? Está presente? Tiro descendo para 2 mil, mantendo 040, 982. Positivo, desço para 2 mil pés, com 1021, aguardando detectar o localizador. Gol 982. Gente, 982. Autor de Salvador, 1882, copiou a informação mais. Voo 1888, sem identificação, desse mantém 050, está autorizado na chegada mais. 050, perfil da mais. Passa 210, bom nome 05. Bom nome 05, chame Recife, as frequências 1251, alternando 3325. 251-3325, 605, boa tarde, bom dia. 5221, suba para o 200. Para o 200, trip 5221. Oscar Bravo, vento de 1,50 graus com 10 nós, aposta no solo controlado. Pousa cabeceira 1,7 ou no pátio? Autorizado no pátio mesmo, senhor. Gente, aposta no solo controlado do pátio da bata. Bravo. Seu Jurete, quem vai guardar o início do táxi do TAM no 11? Ah, sim, tá, vou manter nós, seu Jurete, 07. 982, cotejou. Já está pronto, autorizado o localizador. Firmo. 8 a bordo, Campinas, 4 horas e 40. 98, Campinas, 4 horas e 40, confere? Afirmativo. Se o táxi via pátio, Índia Alfa, vai seguir o Airbus da TAM, da companhia, no 04, com o número 2. Pós Índia Alfa, um ponto de espera torre 118.95, ajuste no 021, TAM 3859. Ok, ciente, vai via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, seguindo o Airbus da TAM como número 2, ponto de espera 1895, TAM 3859. Falou, Xanemeia 312, pushback, acionamento no 10. Xanemeia 312, vai aguardar, ok? Mas estimado de mais um minuto. Tráfico local 2345, ILS, pista vista 982. 982, complete a aproximação, ILS, chame a torre Salvador agora em 1895. 2995, sente, obrigado aí pelos desvios. Autorizado táxi, sua direita, via Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 021, tá 3304. Estimativo, então prossegue Índia Alfa, 1895, ponto de espera, ajustado no 02, tá 3304. Tá 10, 982, é. Sou Vitor Eco. Sei lá. Está visual com o campo, ingressando agora no corredor Interlagos. Afirmativo. Ciente. Para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador agora em 1-1-8-6-2. 1-1-8-6-2, Alfa. Confirmando, é 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Afirmativo, 118-9-5, obrigado. Tá da aula também, destruição? Ok, obrigado. Qual é o seu nome? Oi, Salvador. Bom dia, Papa Romeu, Alfa Vitória. Ok, 93387198. Obrigado, abraço. Alfa Vitoreco, prossiga. Corredor Interlagos, senhor, para girar na rotatória, pouso na 1-7. Gente, Alfa Vitoreco, reposto na final da 1-7, baixado de trabalho. Pode parar. Desvios à direita, aguardam até pro 080, 5 milhas, depois vai retornar à esquerda, provavelmente pro 20, viajou, outra formação, 1-8-8-8. Ok, gente, forma em curva, iniciando curva à esquerda, 1-8-8-8. Encontrará a curva da esquerda. Mike Chaliante. Prossiga, terminando o serviço por aqui, livrando 3 mil na sua autorização. E a intenção a partir de agora é retorno a Salvador? Afirmativo. Então, com curva pela direita, curva pela direita, curva para a rotatória, descendo para 1.500 pés, 1.021 no altímetro, informe quando visual com campo. Mike Tchaliak. Tchaliak. Curva na esquerda agora, 1.882. 1.888, ciente, confirmando só proa 020. 010. Okay, copiado. Alfa Vitoreco, dá pra gente autorizar em encurtar para a final do set. Reporte estabilizado. A gente está encurtando o carro para trás estabilizado, Alfa Vitoreco. Vai aguardar o 6729 o início do táxi do Avianca, ok? Após, vai ser autorizado. Aguarde mais um instante, 6729. Foi errado alguma coisa? Eu perdi o seu código transponder por algum momento. Agora retornou. Ok, obrigado. 1982 no solo 26, chame no 21 decimal. 12, 1 decimal. 210, confirma? 1219. 21, obrigado. 3304, a linha e decola. 3150 graus, 10 graus. A linha decola, 3304. É 312. Parte de obra. Estamos por agora 340, com mais 3 milhazinhas, depois curva esquerda, à direita novamente, ok? Ok, Cente, desça até 3 mil pés, ajustado 1021, voo no 888. Forme aí, iniciando curva à direita. Ok, lança por 3 mil pés com 1021, vai reportar a curva da direita. Posso voar mais 5 milhas, 3 milhazinhas nessa por aqui? Afirmo, informe quando iniciar curva à direita para a duna, desça para 3 mil, com 1021, voo no 888. Perfeito, obrigado. Trip 5221. Mas escuta, senhor. Para informação, novamente eu recebi informação intermitente do seu código transponder. Recebi 0073, corrigindo, 0043. Alternando agora para 4453, recebendo agora 4453. Faça um check no equipamento. Deixa eu trocar. Trocamos equipamento, por favor, dá uma olhadinha. Voltou 5473. Por enquanto eu estou recebendo 4453. 888, reaprovando Duna, 1888. Eficiente. Na prova de Duna, nível LS, descendo para 2000 pés com 1021. Cruz estabilizada no localizador da 1-0, gol no 888. 1-8-8-8, prova de Duna, 2000 pés, 1021, pontará estabilizado no XG da 10. 888. Trip 5221, agora recebo 5473, nivelado no 130, confere? Ok, tô subindo agora, passando 12.800, subindo. Ok, sente. Mike Charian, visual com campo, senhor. Mike Charian, que vai ingressar no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 1-1-8-6-2. 1-1-8-6-2. Corrigindo, 1-1-8-9-5, perdão, 1-1-8-9-5. Ok, bom dia por aí. Controle Salvador, muito bom dia, chamé 6250 com a Mike. Então, desse mantenha 4 mil pés, altímetro em Salvador 1-0, 2-1, na chegada à margem, 6250. 4 mil pés, 1-0, 2-1, a autoridade aprode evitar. Tem a chegada 6250. Confirmando essa chegada, será 6250. Salvo. 304, transfere 2300 em ascensão para o 380 na Água Elefa. 3304, contato radar em decolagem, sube e mantenha o 380, saída Arbo. 380 Arbo, na 3304. Em Salvador, 1021, reduzindo para 1909. Jet 729, eu salvo. Charlie, reduza para 210, descendo para 3000 pés, com 1021, e mantendo presente para o sequenciamento. Ok, 10 com a 3000, 1021, a máxima 210, 9, 8 com a 7 horas. Sandro, pode falar o limite dessa prova, isso que é o Charlie? Localizador. Localizador, Charlie. Controle, exame 304 voltando. Prossiga. Uma possibilidade de voo Elefa da presente? Voo Elefa 3304. Elefa 5221, chame Recife, as frequências 1288, alternando 260. 288 e 260, obrigado. Recife 59, decolou as 31, chame 120, décima 8, controle, bom voo. 859. Salvador, bom dia, 3859, passando 2000, na Raposa. 3859, contato radar na decolagem, sub mantenha o nível de voo 360, saída Arbor. 360 na Arbor, 3859. Página China 63-12, entrou no 70 graus e 10 nós. Página China 60 graus. É a previsão? O senhor está na frequência da torre. O solo é 121 de Simonora. Página China 60 graus. Prossiga, metade 29. Está autorizado, aqui está autorizado, foi chamado três vezes, se eu não respondeu, está autorizado, chama para o táxi, 6729. Chama para o táxi. Whisky Hotel Charlie, intercepta o localizador nessa rua, está livre, desça para 2000. Interceptor Romero, desça 2000, Whisky Hotel Charlie. 1888, estabilizado. Afirmativo, senhor. Estabilizado. Estamos a meia milha do Rio da Serra. Confere, complete a aproximação. Chame a Torre Salvador na frequência 1-1-8-6-2. 18-6-2. É 18-6-2, né? Aquela no atir, não? 18-9-5? Positivo, é 18-9-5. É força do ar. 1-1-8-9-5. Até já. Chinem é 312, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 350 a saída Puma. 350, Chinem é 3. Torre Salvador Cordial, bom dia, esse é o 1888 da Gol, final do X-Ray Visual. Curio 1888. Na entrevista dele? Você travou? Tem três vezes aqui acesa. Então maravilha, tem tudo autorizado, pista 10, 1950 graus, 89. 150 graus com 8 nós, tem um pouso autorizado na pista 10 de Salvador, 1888. Assente a pássaros na final. Atenção aos birds, blackbirds on final. Charlie, estabilizado. Estabilizado, meu pesadelo, escuta Charlie. Luiz Casal Charlie, chame a torre agora em 118 decimal 95. 295, escuta Charlie. 6250, está presente, Rui Duna, descendo para 3000. Salvador, chame a 6250.